é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão. No gueto é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão. O crime não é assim, glamuroso como Hollywood. Passa longe da realidade rude. Não se ilude, a rua pune e castiga. Oferece as putas, instiga. Whisky e cocaína te leva pras armadilhas. É a isca na pista, então se joga, suicida. Máquina de apadrilado, bicho, só viu a faísca. Louco, é tiroteio, sai do meio. Zona sul daquele jeito, é aventura no gueto. A bura vira na quina, é o terror dos ladrão. Aposentado, traficante, guarda dentro do caixão. Cotidiano normal, rotina natural. E assistindo a cenas, moleque nem gelo brau. No gueto é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão. No gueto é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão. De vez em quando, sentado no canto ali, eu penso. Polícia invadindo quebrada, ficando cada vez mais tenso. A rua é podre, não adianta jogar o lenço. Sua mãe chorando de joelho, rezando um terço. Pedindo a proteção, sob tensão, eu sei que é foda. A alma corrompida, marionete da droga. Pensar que é o pau, bandidão, faz cara de mal. Fazendo pose só pra aparecer lá no jornal. A vida é real e não é cena de cinema. Qualquer vacilo, seu cabeça rola no trema. Salve pra nós os bandidão longe da arena. Correndo pelo certo, dando fuga das algemas. No gueto é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão. No gueto é desse jeito, emoção, cena de ação. Sem efeito especial, só nos estralos dos oitão. Cuidado com os alemão, cuidado com os ladrão. Liga milha sem volta, depois cadeia e caixão.